118.95, obrigado. É o 5001? Afirma sim. Gesta de cópia 3200 Guarulhos. Guarulhos, 5001. Chamigo de voo 050 e vou na proa de dona. 3305 por cidade. Solo 3305. Prossiga. Por cidade de acionamento. A livre chamidade. Autorizado 320, VAT 010, para Guarulhos, vai pela pista no zero, curva direita, da Leda após Leda, Mótima. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5562. Autorizado de voo 320 para Guarulhos. Decola da 10, curva direita, saída da El Mótima, controle 208, transponder 5562. Mótima, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, chamo pronto posição. Confirmando da El, transição Mótima. Mótima, o azul 500. Correto, chupa. Solo, boa noite, 3178. Solo 3178, autorizado até antes da taxa de Juliette, aguarde para o ingresso da faixa. Thank you. 23 azul? É, pode pegar pra gente nível 160? Autorizado, 160. Obrigado. Salvador, boa noite. Vou na frente do de informação Romeu, Marcel 220, parou no 60. O Nessete 3 é sendo identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, fio ajustado na 08. Identificou a destinação 4 mil pés via chegada e a destina 08. O Nessete 3. A 2 dos 4, desça 2 mil pés, ajustado 1905, livre ilhéfico que você está 10, reposta no localizador. Desde o 10, 905, está ali para o USA e vai reportar estabilizado, da China, a 6224. 6305 para o táxi, sobre 182, 3 horas de autonomia, alterna São Gonçalo do Amarante. 6305 está livre até o ponto de espera, via Índia, estou em 11895. 1018, o ajuste é bom. Obrigado, 3, 2, 3, 3, 3. Opa. Abraço, tá certo? Opa, abraço, tá. O Salvador, 9932, para Romeu, boa. Sete. Federal 9973, boa noite, informação de autorização com FIS. Federal, agora de cópia. Vale. Tá 3178, após o TAMP, ingressa para o 62. Copia. Autorizado 390, conforme plano de voo, via Tesouro no 7, da corda 10 esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle Salvador 120, decimal 8, 5563. 390 para Recife. O Caracaju decola 10 curvas de linha, dá 1208, e assim, aerovia pegou o 1904. Atendimento correto, pronto. Federal 9973, copia? Copia. Autorizado com FINS 360, Pesulo 10, o base, Pesulo no 6, 10 conforme o plano. Decolagem da pista no zero, direita, da Eoleda, pois Leda, Motiva, 120.8, 5560. Autorizado, Confis 360, o Tesouro 10, pulpado para o Tesouro 16, decolada 10 da Eoleda, Motiva, 208 controle, 5560, transponder, mais 973. Correto, camarada. São 3305, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1,60 graus, 1,0 nós. Decola, pista 1,0, vento 3,0 Tá 3305, decola as 29, chame controle Salvador em 120, desça 8, mau voo. Controle Salvador 1208, boa noite, né? 3305. Autorizado, 4959, chame para o táxi. Chame para o táxi, 4959. Da boca. 3305, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 330, passando 2 mil pés, vem na trilha de Jama. Sim, quando deu 330, após 2 mil pés, voa Jama, tá? 3305. Tá 3305, após 2 mil pés, vem na trilha do Romeu Fox 08. Direto ao Romeu Fox 08, tá 3305, graças. 1-7-2-3, deixa sem restrições para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento e leste que foi da pista 10, aposta no custo localizador. Tá contendo 2 mil pés sem restrições, autorizado o leste que está no 0, vou na 7-2-3. Mas você tem condições então de coordenar com a equipe para puxar simultâneo, considerar? É, tem sim, pode dar um puxo dele aí. Ok, general, coordena com a equipe de solo, chama para o táxi. Eu vou chamar o táxi, obrigado, viu? Tudo bom, vou aí. Valeu, vocês também. Tráfego de Salvador, 24, sei lá, 25001 para puxar o estacionamento, posição 9. Autorizado, Azul, chame táxi. Chama táxi, 24501. Estou localizador, Xanero 6224. Janela 224, complete, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado, bom serviço. Xaner 6224, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Pouso autorizado. Será mais 3-3 a bordo, Guarulhos, com 3 horas e 20. Seu ponto de espera, torre 1895, com ajuste 1018, táxi via Índia. Táxi via Índia, ponto de espera 1895, 9973, obrigado, boa noite. Boa noite. Passei água de copa, eu não entrei com ela. Seguindo federal, 1895 à torre, M18 ao ajuste, amor. Federal, seguindo M18 ao ajuste, amor. 1-3-4-4. 350, Maceió. 2-1-7, decoda 1-0 esquerda, Pouca, Aracaju. 120.8, 5-0-0-1. Até o 95, alterna Ribeirão Preto, pronto para o caso. Repito, 1-2-6-8-5. Repito, 2-6-8-5, tá? 3-3-0-5-4. Está autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Aí mantendo no zero, na 7-3. O ajuste 001. Passar 5001 também, olha só, o 4959 está modulando. Tem a distribuição 5001. 5001, agora só um instante, o fiscal do pai está solicitando aqui, está chamando a atenção para rebocar a nave, só mais um instante. Aguarde, 5001. Federal 9963, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1, 50 graus, 089. Isso, decolagem, 9973. Alô, Xanã 6224. Só um instante. Controle Salvador, gol 1723, estabilizado no ILS. Coluna 723, complacionado por regimento ILS Extruition, torre 1-8, decimal 95. Coluna 1-8-95, Coluna 723. Para que dê potência nos motores a partir do portão 8, devido às obras aí no pátio, ok? O som foi informado dessa operação agora, ok? É uma pena, esse transtorno aí. Tá bom, obrigado. Eu peço por gentileza a eles que isso seja coordenado com antecedência. Afirmativo. 6224, está livre até antes da Juliette, reporte para o ingresso do pátio. Será para o ingresso do pátio antes da Juliette. Torre Salvador, boa noite, Coluna 723, uma milha para o estado. Coluna 723, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 1-40 graus, 1-0-9. Livre pouso, pistona 0, gol 1-723. Federal 9973, decolar os 39, chame controle Salvador em 1-20, decimal 8. Salvador 208. Salvador, boa noite, Federal 9973, decolou na sua escuta. Federal 9973, contato radar na decolagem, subir mantenha, nível de voo 360, passando 2000 pés, veio Leda. 360, direto Leda, Federal 9973. De 4 agora de 4. Boa noite. Voo 99932, aguarde instruções. A aeronave retaguarda está sendo rebocada. Assim possível, libere seu posto. Aguarda 9932. Azul 4959, boa noite, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Direto também, Martina, Azul 4959. 868, deixa 2 no 10, ajustado no 018, livre elétrico, saída pista 10, reforço no localizador. Isso para 2 no 10, distância tomar a minha linha, voo de 8 graus. Saiu no 0, direita. Dael Leda, pois Leda Motiva, 120.8, 5572. O fiscal informou que o senhor poderia dar potência a partir do através do portão 8. Isso foi a instrução do fiscal, ok? Não vai dar pra dentro a retida através da posição 8, o azul 5. E o 5974 foi recebido o cotejamento, tá correto, é um pronto. 79. Ali decola azul 49. 91723, tá livre até outra vez, até o... Até antes da Juliette, aguarde para ingresso no pátio 1, no 723. Número de passe serial, contato da Juliette, igual no 723. Ciclo 972, para o Galeão, aguarde. Voo 9932, coordenando com a equipe de somo, foi solicitado pelo fiscal do pátio para que a aeronave dê potência a partir do através do portão 8 aqui. Após o ingresso 190 da Azul, a retaguarda liberar, está autorizado o push. Faz a entrada da Azul, está livre e está ao ataque. Vai ficar potência no através do 8, 993. Azul 5001, através da 8, 3 horas e 4 horas e 30 da economia, 95 a bordo, até no Rio Preto, pronto para o carro. Está livre Azul, até o ponto de espera via Índia. Estou em 1895, o ajuste no 08. Observado táxi via Índia, torre 1895, Azul 5001. Azul 4959, decolar 244, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, boa noite, obrigado. Boa noite, ao voo. Obrigado. 3, aguarde passagem da Embraer Azul prosseguindo para o ponto de espera. Após o tráfego, autorizado ingresso Juliette, portão 7. Ok, após a passagem do Azul, libertado seria Juliette até o portão 7, vamos lá, 723. Azul 4959, contato a decolagem, sub mantém o nível de voo 160, passando 2010, vai na proa de coral. Gente, acendendo para 160, 2000, voa coral, Azul 4959. Real 9973, controle. Cruza, vai cruzar 180, seria possível colher a proa de O baixo. É 9970, só no centro de 125 decimal, é no solicite. Centro 25, muito obrigado. Procedimento correto, um próprio. MS, voo 1868. Voo 1868, complexo, MTR1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. E, Salvador, boa noite, voo 1868, aproximação final de MS da 10. Voo 1868, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 07 nós, cheque 3. 3 mais travado, no pouso, voo 1868. Christian 18, táxi via Índia, confirme só pra mim. 103. Autoridade, Magistério 295, via Índia. Pessoal, brilho do Papi, fazendo a favor, subou o 1868. Afirmo, brilho 4. Obrigado. Quando 2600 sem identificação, deixa nível de voo 050 e voa na praia de Duna. Azul 5001, boa noite, após a passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após a passagem do 737, está autorizado a alinhar e manter no zero. 5001. Terminal Jutiú, autorizado para chegar em estacionamento, reporte táxi. Bom, 134, autorizado para chegar em estacionamento, reporte táxi. Uno 868 no solo 52, liberando direita, chame controle de solo em 121, décima 1, boa noite. Livra a direita, chama 211, 1868. Solo, gol, 1868, Loro 868, boa noite, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, esse é o... Azul 5001, decolagem autorizada, pistola 0, vento 150 graus, 08 nós. Livre decolagem, pistola 0, azul 4, perdão, 5001. 9932, boa noite. 1932, boa noite, após a rolagem da Embraer da Azul, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, gol 9932. Azul 5001, decolar 254, chame controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Salvador 1208, azul 5001, muito obrigado, boa noite. Boa noite, informação Romeu, aguarde instante, qualquer, prepare a saída Conde. Estou vendo a prova de Leda. São 2000, rua Leda, direto azul 5001, muito obrigado, nível 320. Para o caixa 970, tem 7 de favor, eu estou no meio de 2 horas e 20, alternado São Gonçalo. 70, autorizado. 134, desculpa. 134, 7 de favor, 2 horas e 20, alterna São Gonçalo da Marinha. 1134, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 018. Negativo, 1895, via Índia, obrigado, boa noite. Cinco, 972, de passagem ao bonde da Gol, ingressando na Juliette, após segue parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 018, no voo. Flaxera, tudo pronto. Bono 34, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Autorizado a ingresso, alinha e mantém, Bono 0, Bono 34. Bono 9932, decola 56, chame controle de Salvador em 120, decimal 8, no voo. Obrigado, o Bono 9932. Zero, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfeito saída Conde, aciona 0260. Controle 120 decimal 8. Não devido à nave que decolou à frente da companhia com o mesmo perfil de saída. O 9932, contato andando decolagem. Submantém em nível de voo 390, passando 2.000 pés, vem na prioridade de jambo. Para o 390, Gol 9932. E o 5972, boa noite, mantenha o ponto de espera. Bono 134, decolagem autorizada, pista no zero, vento 160 graus, 08 nós. Permissão decolagem 10, Bono 134. Rio 5972, após a rolagem do Wang da Gol, autorizada a alinhar e manter, pista no zero. Bono 134, decola 00, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Azul 5001, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1. 125, ano Recife, azul 5001. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, 134, decolado rápido. Bono 134, contato Aran, decolagem, sobre mantenha nível de voo 350, passando 2.000 pés. Agora vou direto Jamo. Direto Jamo, 350. Sim, autorizada, pistona 0, ventuno 50 graus, 08 nós. Valeu, boa. Eu sou o canal 74, atualizando o estimado funcionamento. Eu vou estar. E o 5972 decola o 02, chame controle de Salvador em 120.8. Controle Salvador 1208, 5972, boa noite. Complexo na hora procedimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. 95, boa noite, na 3600. Controle Salvador, boa noite, ao Rio 5972. Rio 5972, contato Ramanã da Colagem, se mantém em nível de voo 360, voe na proa de Leda. Na proa de Leda da presente é o 3605972. 1-9-9-3-2, chame centro Recife, em 1-2-mia, decimal 8-5. 1-2-mia, decimal? 8-5, caso negativo, 1-2-5, decimal 4-5. 2-5-2-5-4-5, obrigado, Bruno, 9-9-3-2. Azul 4-9-5-9, serviço radar terminado, 5-2-mia, centro do oeste de Salvador, chame agora controle Leos, na frequência 1-2-0, decimal 1. 201, obrigado, boa noite. 3600, tráfego avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 1, 50 graus, 07 nós. Tive pouso na 10, 3600. No 134, chame Santos Recife na frequência 1-2-6-8-5, caso negativo, 1-2-5-4-5. 3600 no solo 06, bandeira direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita 211, 3600. Salvador, está 3600, livra para a sala. 3600, boa noite, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte lá, 2 de Alfa, 3 de Alfa. Para o táxi, o Rio 5974, passa com 5 a bordo, 6 horas e 30, alterando a linha. 3974, autorizado táxi via parte 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 118, décima hora de 5, ajuste no 018. Vindo para a torre? 5974, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 10 nós. 5974, decola 1-1, chame controle Salvador em 120, décima 8, mau voo. 1208, obrigado, bom fim de semana. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974, decolagem na sua escuta. E 5974, contato radar na decolagem, sube, mantenha o nível de voo 340, passando 2000, vai lenta. Sem exceções para o 340, após 2000, direto Leda, Rio 5974. Rio 5972, chame centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 133, decimal 95. Centro Recife agora, 125, 133395 para o Rio 5972. Oxalé 6224, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre. 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-8, no 8. Azul 4107, assume identificação, deixa até nível de voo 050 na proa de Duna. Na 07, confirme se a velocidade indicada. A gente tem condições de manter essa velocidade até as proximidades de Tátio Duna? Sim. A gente grata. Chamando a 2, acione identificação, desça até nível de voo 060, via chegada Mari. Acione sua velocidade indicada. Chamando a 2, informe que o número 2 na aproximação, a nave que procede ao sul está agora 11 milhas, O tipo é um Eco 190, mantendo 2509 de velocidade de cada. Reduza 2509, aguardando a proa de Tapetuna.